sejam bem-vindos ao segundo teste, que vocês não vão escutar, mas a gente sim. E aqui do meu lado está o cara que é famoso por ressuscitar aparelhos eletrônicos, Ramon. Salve, galera. Do meu outro lado está o cara que é mais rápido que uma locomotiva, mais rápido que uma bala, o Relâmpago Marquinhos. Opa. E aqui está o João, mas não é o das neves, é o Lindy Snow. E aí, galera? E hoje a gente vai ter um podcast bem diferente, vai ser uma análise. E eu tô com medo do rumo que esse podcast vai seguir, mas tudo bem. Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua. Pega ou pega geral, também vai pegar. Vocês, quero ver se vocês adivinham qual vai ser o artista que a gente vai falar, porque pela música vai ser meio difícil. É Pericão? Não, não é o Pericles. Ele é Tim. Vocês sabem qual é? É o Biel. É o Biel. Não, não é o Biel. Não é funkeiro. Não é funkeiro? É do Brasil? É o Fiuk. É brasileiro. É Fiuk. É Fiuk. É o Neymar. O Neymar é cantor? Que é o MC. Não, Ronaldinho. Você falou gaúcho ou Ronaldinho gaúcho? Sim. Cantando. É Tim? É Tim. BR não é funk. Luan Santana. É o Luan Santana, pô, acertou. Era pra adivinhar mesmo? Era, eu imaginei que a gente vai só realmente falar, né? Eu imaginei que a gente vai ser realmente só se falar. Acertei! Mas realmente foi uma... Foi? Pra sair no programa. Foi uma quest? É uma quest. E vocês já escutaram a música... acho que... É o cara que é famoso por dar meteoro, te dar uma compra terra, compra o mar. Esse cara é meio maluco, mas... Vocês já escutaram a música Adrenalina do Santana? Já, essa é antiga. Então, vocês já repararam como é a letra dela? Me lembra não, aí, não, não lembro não. É a letra dela, então mas... eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ainda tem a euforia da galera, né, cara? Meu coração tá disparado. Meu corpo tá viciado. Essa louca adrenalina. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Vem me amar. O que vocês acharam desse refrão? Tá chamando a mina pra transar, cara. Hã? É. Caraca, que analogia 100% em mais. Pensei em tudo mesmo nisso. O que vocês acharam? Vou até voltar aqui. Eu acho... E ele tá com a garota, aí o sangue dele ferveu, um olhou pro outro e ele chamou pra beijar, pra se encontrar. Aí, ó, Laura, vem me amar. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado, mas vamos para o próximo, no próximo verso, que esse não revela muita coisa, mas o próximo já é meio estranho. Vamos lá. Em você, química perfeita, não consigo entender. É impossível te dizer não. Você criou as regras, estou na palma da cara. E agora, o que vocês acharam desse verso? Eu estou vidrado em você. Ele pode estar vidrado em muitas coisas. Pode estar vidrado numa garota. Pode estar vidrado num garoto também, né? Será? Não, acho que não. O quê? Entendeu? Mas depois o próximo verso, Química Perfeita. Química Perfeita eu lembro de Breaking Bad. Não, é a Química do Mal. E vocês sabem muito bem o que significa essa série. Me conte aí, do que fala Breaking Bad. A série fala sobre... É sobre um professor de química que ele tem câncer. E ele quer deixar uma grana pra família dele Fabricando drogas. Fabricando drogas. A química. Isso. A química do mal. Tá, vamos para o próximo verso. Estou na palma das suas mãos. Estou me arriscando pelo seu amor. Me aventurei pra ficar perto do seu calor. Inconsequente, nossa paixão. A cada dia uma nova emoção. Uma nova emoção, ó. Ah, entendi. Tô me arriscando pelo seu amor. Me aventurei pra ficar perto do seu calor. Ele fazendo a química lá. Uma cor. É no microfone, tá? Eu entendi. Entendi agora. Tô me arriscando pelo seu amor. Agora eu mais ou menos peguei. Tá me arriscando pelas drogas lá. Me aventurei pra ficar perto do seu calor. E tá fazendo umas químicas dele, aí tá fabricando e tem o calor. Eu acho que ele tá usando, cara. É inconsequente, ele usa e tá nem aí. A cada dia uma nova emoção. Nova emoção. Ele tá usando todo dia? Ele tá usando. Não, isso, cara. Não que ele tá usando todo dia. Uma nova emoção pela droga, entendeu? Ele tá fugindo da polícia, ou tal, já tá em outro... fabricando em outro lugar, ele corre. Ele tá viciado em drogas, cara. Eu já pensei no Luan, na sua... Quando ele falou me arrisquei pelo seu amor, eu já imaginei o Luan subindo o morro. Ele veio na polícia assim, porque ele precisa mesmo que se arriscar pra buscar lá o pacotinho dele, né? Agora eu entendi. Quem matou ele? Colocar no bonezinho, mas tudo bem, cara. Bonezinho, óculos, aqueles óculos espelhados. Aquele menor com um fuzil na mão, na boca. E aí parece... Tá bom, mas vamos para o próximo verso. Disparado. Sangue ferve nas veias. Vem me amar. Meu coração tá disparado. Meu corpo tá viciado. O que vocês acharam disso? Que ele é drogado. Eu acho que ele é drogado. Eu acho que essa música deveria ser do amigo do professor. Porque ele é viciado. Aí fica na adrenalina doida dele lá, todo doidão, fica fervendo. Ela perde nas veias. Esse verso só me lembra da cena do Pulp Fiction, onde aquela mulher, acho que esse nome dela agora, que é a Turma. Uma Turma? Isso, é Uma Turma. Então, dá uma chapada lá e enfia a injeção de adrenalina no coração dela. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado nessa loucura. Que ele deu uma. Que me faz arrepiar. Que ele deu uma overdose lá de. Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia. Aí ele já tá. Ah, tô pegando fogo! já tá pancadão já aí. Acho que é de controle remoto. Ele. Vem me amar. A droga já tá, caraca. Cara, tá todo pancadão já, mano. É? Tá doidão de aço. As mensagens subliminares aí. Tá vendo? Você é esse cara iluminati? Deus é bom. Depois vem os versos que... Jesus. Nem mata. Versos que se repetem, pô. Meu corpo tá viciado nessa. Aí me repete o verso, mas... Aí é toda hora, todo dia, repetindo a mesma dose. Aí já entrou na dependência já, então não tem mais salvação. Nem a igreja aqui do pastor Malaquias. Desse jeito meu coração vai acabar morrendo. Excesso. Aí volta o verso, mas tudo bem, pô. Eu vou cortar coxando você. Coxando. O que vocês acharam dessa... O que vocês acham agora dessa música do Luan Santana? Eu achei que você acabou de me lembrar uma coisa. Que eu tenho que dar uma xícara nova pra minha irmã. Que eu quebrei a dela, a xícara do Luan Santana. Uma xícara 40 conto, deve estar 50 agora. Vou tocar essa música e mandar essa versão pra ela, que tá passando na minha cabeça sobre essa música agora. Daquele tapa aqui, ó, na nuca. Aí, ó, essa porra aí, essa fazentinha desgraçada. Aí, aí. Agora ele tem outro verso aqui que eu quase perdi ele. Que ele fala mais ou menos assim, olha. Quando você chega mais perto, vai. Agora ele tá tipo tentando convencer outras pessoas a fumarem também. Quando tô com você, essa magia chega e ilumina. Meu peito explode, é pura adrenalina. Aí é aquela velha típica história do cracudo, né? Que não vicia, que eu não, no início eu quiser, eu paro. Se eu quiser, eu paro. No início é. No início eu uso essa de brincadeira, ali por estar dando um depoimento na TV Cultura, dizendo que só usava pra brincadeira, depois ele conseguia mais parar, cara. Essa magia chega e domina. Meu peito explode por adrenalina. Uma hora o peito do cara vai explodir. Caraca. Overdose. Overdose. Overdose. E agora eu vou deixar essa música aí tocando. Vocês vieram outra face dessa música de um drogado convencendo as pessoas a usarem droga. Um ídolo teen caindo no mundo das drogas, cara. Não, acho que isso é comum, né? Pô, isso é deprimente. Não vejo novidade, não vejo muita novidade disso, não. Well. Pô. Ídolo teen nas drogas. Nossa, ou é maconheiro ou é viado. Esqueci, qual é o nome do Esqueceram de Mim? Macaulay Culkin. Do que as drogas são. Mas aquele não é o ídolo teen, cara. Aquele é o ídolo extra. Ah, as irmãs Olsen, cara. As drogas. É um extra kid, extra teen. Que a pulsação acelera quando tô com você. Essa magia chega e domina. Meu peito explode, adrenalina. Meu coração tá disparado. Quando você me incendeia, vem me amar. Meu coração tá disparado. Então vamos lá, como amor. Todos queriam. Então vamos para outra música de que vocês acham que é, mas não é. Que é uma música do Exalta Samba. Uma música lá dos primeiros discos do Exalta Samba. Como vocês sabem, eu sou um pagodeiro de plantão, né? E... Fala sinal que você perde crédito, cara. Credibilidade, cara. Sou um pagodeiro e essa música sempre, quando eu escutava... Caraca, e essa música sempre quando eu escutava nos almoços de família era meio estranho, eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha. Churrasquinho. É, churrasquinho. Inclusive só a gente que tem que fazer o churras, né? É. Que é a música Cartão Postal. Então, bora lá. Bom do pagode que sempre tem uma introdução. Aí. Tipo uma. Introdução, tipo uma fase do Mario, cara. Como sempre distraída, te filmei e você não viu. Psicopata, filho da puta, isso que é. Seu corpo de perfil pode parecer bobagem, um impulso infantil. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Como sempre distraída, te filmei e você não viu. O que você acha que o Péricles tá fazendo nesse verso? Caralho, cara. Cara, imagina o Pericão, aquele cara... Na janela. Assim, na janela. Não, Pericão na janela com o Nokia dele, assim. Aquele... Nokia tijolão, câmera embutida. Com o filme assim atrás, com aquelas câmeras assim. É, cara. Pô. Na janela, assim, na escuridão, aparecendo só um flash, assim, da câmera. só o olho do Péricles. Só o olho. Só o olho dele. Sentado na cadeira de... É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfil. De perfil a pessoa tem que estar como? De lado. De lado? De lado. De lado nem, pera. Não, de um lado mais frente. Não, na vertical. É de lado. Qual é o perfil, cara? Qual é a definição de perfil? Mas é acho que o Pericles não pensou nisso quando ele fez a música, mas... É, exatamente. Vamos ver a definição de perfil. É, tem que rimar, cara. É de lado. Aí, de tá lado, lá. Não. É de lado. Delineamento de um lado visto de lado. Ah, então eu achei que ele tava pelado, entendeu? Assim, só aquela silhueta. É de lado. De lado. Aham. Não pode pelo. Parecer bobagem. Um impulso infantil. Que impulso infantil é esse? Impulso infantil? Ele tá filmando a mulher, cara. Tá filmando. Ele tá filmando a mulher, né, cara? É. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Ele tá filmando a mulher? É o famoso episódio OVA do Black Mirror com a participação do Pericão. Pericão Black Mirror. Vamos lá, pro próximo verso então, pô. Foi um amor, um gato, que tal se render? Eu te dou seu retrato, mas quero você. Que vocês acharam agora? Te proponho amor, um trato. Que tal se render? Pô, que trato é esse que você se rende, cara? Caraca, esse daí é trato de bandido? É a famosa... Vamos fazer um trato? Você me dá meu celular que eu te deixo com a tua vida. Caraca. Pericão, filha da puta. Como é que tá o Pericão? Ele tava com 38 assim. Se rende é isso, filha da... Filha da mãe, cara. Pericão de engraçado. Como é que... Pegou a mulher no banho de lua. Banho de lua na silhueta. Trump Gold Shower. Eu te dou o seu retrato. Ele, toma aqui. Opa! Mas primeiro eu quero você, tá? Ah, assim. Sabe que retrato é esse, né? Ele tá fazendo uma chantagem pra mulher, tá com uma foda no pelo. Cara, na moral, ué, ele não filmou? Filmou. Ué, mas como é que ele tá dando retrato? O cara não vai te dar o vídeo. Ele deu um friend. Ele deu o vídeo. Ele já é mais do vídeo. Cara, esse pai ele tirou um print do vídeo. Ele deu um friend. Pausou o vídeo lá, deu print no telefone. Deu não. Chamou ela pelo Skype, é? Não salva. Como é que é público? Não publicado no YouTube? Acho que é isso aí. Botou lá como não publicado. Foi pelo Skype, deixou no Skype. Deixou privado. Pra não perder nuvem. É. Pô, deixou na nuvem, a nuvem você nunca sabe. Nunca confie na nuvem, cara. Mas provavelmente nos anos 90 não tinha isso, né? Mas vamos continuar, cara. Agora que é o verso mais retardado que tem, cara. Você na foto toda nua, num banho de lua, meu cartão postal. Cara, você na foto toda nua, num banho de lua. Que banho de lua é esse? Banho de lua. Ele tirou foto, ela tomando banho no banheiro dela. Banho de lua. É o DJ. Engraçado, espero que diz que é meu cartão postal. Imagina ele enviando isso de presente pra família. No Natal, foto do Natal. E aí depois Natal. Ele fala... Meu corpo deu sinal. Que sinal é esse, cara? O gigante acordou. No se caso a câmera do dele estiver tremendo, tu já sabe como é que é, né? Graças a Deus que ninguém tem acesso a esse vídeo hoje, né? TechPix. Ninguém tem acesso a esse vídeo, então a gente não pode dizer se tava tremendo ou não. Ah, tristeza. Tá fora de muita ideia. Nada melhor que você ver uma parada dessa. Pericão. Pô, isso deve ser triste, cara. Imagina o Pericão com a câmera assim, chegando na janela. Caraca, olha só que gostosa ali, cara. Caraca. Uma ela. Ai, ai. Pô, tô embrasado. Deu sinal. O meu desejo continua desejando a sua boca sensual. Meu desejo dele continua até o final. Desistiu ou não? Meu sonho real. Será que ele conseguiu recitar o meu sonho real? Real? Eu espero que não, porque ele é o filho da puta. É isso aí. Pô, não, porque o desejo dele continuou, ele falou. Não, ainda tem mais um pouquinho. Tem a piada mortal isso aí agora, sabe? Pensar o Pericles rindo e ela para de rir. Não, pô, pelo que eu tô vendo aqui, a mulher já deve estar chorando de joelhos com ele, cara. Nossa, eu pervertido. Sei lá, cara. Eu quero saber uma coisa. Se fosse tu, o que tu faria? É, boa pergunta. Eu ligava pra polícia, cara, que eu não quero ver esse cara. É muito fácil falar isso na teoria, né? Imagina, o cara tem uma foto tua. Sei lá, tu tá no banheiro, aí o sabonete caiu. Uma coisa de ser mulher, outra coisa de ser homem. Ah, mesmo assim, imagina. Tu tá no banheiro, o sabonete caiu. Aí deu uma agachada. Abriu. Photoshop. Aquele topa bonito. Aí tu olha pra trás assim, né? Mó caramba. Não tem como não dizer que é você. Tipo, evidente. Aí a pessoa chega pra você e. Tipo, é o Pericles. tá com Photoshop, tá com Photoshop. É Pericles, é, bota o Kid, dog. Bota o Kid na foto. Aí, cara. Tu olha pra trás. Como é que esse cara não tá preso, cara? Tu vai seguir a chantagem, que... cara. Hã? Tu seguiria a chantagem do cara? Tu obedeceria a ele? Eu não, cara. Eu não faria. Eu acho que eu passaria. Olha o Black Mirror. Eu acho que eu passaria. Cara, eu assisti Black Mirror, cara. Eu seguiria. Eu passaria pelo constrangimento. Não sei como é que esse cara ainda tá. Okay, o Pericles no final ia. Você ia fazer todo o que o Pericles ia pedir não, pra você cara, assaltar um banco. Tem... Ia pedir pra você lutar pela vida. Cara, os malucos não iam. Ia lançar um drone pra filmar vocês ao vivo, stream. Aí no final ainda ia. A gente viu um crime, né? Isso aqui que o Pericles tá fazendo. Engraçado que nos almoços de família. Toca no churrascão, cara. Toca no churrasco. As crianças lá. Tem vontade de chegar e. Quando eu escutar essa música de novo, ou sei lá, dá vontade de voltar no tempo, sei lá, há uns 5 anos atrás, quando eu tava escutando essa música, quando começasse a tocar, eu falava: não, tira isso! Tira só, tira. Pô, cara, não tocando tem no churrasco de família, moleque brincando debaixo da caixa de som. O bonequinho do Homem-Aranha. Zé que tá cantando. E legal é que, tipo, tem aquelas rádios que a pessoa pede música. Aí, não, eu queria mandar pra dona. Fala aí o nome de uma mulher. Aí. Reginaldo? Cremilda. Maria. Eu queria mandar pra dona Maria a música Cartão Postal. É, dona Maria, agora dá essa música pra cá, cara. Imagina um pedido, né? Um pedido, eu queria, cara. Queria fazer um pedido de casamento pra minha namorada, Maria. E eu queria botar essa música aqui que uniu nós dois: Cartão Postal, Pericão. Desgraçado, né, cara? Quer mandar pra minha vizinha, só pra ela ficar esperta, deixar a janela fechada quando ela for dormir, né, aquela... E agora ela repete os versos de novo. Algema pra prender o legal Pericles, que tu não, cara, via, por isso via, que ele passou. Legal que tu via Pokémon, aí aparecia um bicho meio estranho lá, e nossa, que troço satânico, troço demoníaco, olha lá, Mr. Satan, tira essa porra. Aí vem o Pericão no churrasco e ninguém vem a chantagem do... Tiazinha via os Spock, tem a orelha fina. Fala que eu tenho que eu chifre do Spock. Para de pensar! Gatinha manhosa, no beijo gostoso, me afasta e me arranha. Gatinha manhosa, no beijo gostoso, me afasta e me arranha. Cara, ué, sinal que... Eu tô meio confuso com essa... Então, sinal que ele tá dando em cima dela que... e ela não difícil, quer. Difícil, tá ligado? Que é uma mulher difícil. Difícil? Oi? Você teve uma gata fêmea, cara? Será que é zoofilia? Ele tá querendo pegar ela. Ela não quer. Vocês já tiveram uma gata fêmea? Não. Então vocês eu tenho, pô. A gata manhosa. A gata manhosa. Gatinha manhosa, do beijo gostoso, minha face me arranha. Pô, ele pode ser somente um cara que gosta de animais. Não, então prostituta vestida de mulher gato. Entendi. Não, aí. Queria um contexto, mas eu acho que aí ela tá se fazendo difícil, porque tá afastando e arranhando ele. Mas. Ela tá afastando e arranhando. Toba doce. Como assim, Marco? Que você não tá? Oi? Well, na verdade, eu tava pensando numa parada muito diferente. Achei que a gente ia seguir um lance de. Não pra esse lado. Mas vamos logo pular pro refrão, que é... Inglês! Refrão! É muito tempo no Canadá, muito tempo no Canadá. Toronto! Muito tempo em Yale. E é a melhor parte da música, então vamos lá, pô. te amarrar na minha cama. Só vai fazer amor comigo. O cara. Agora. O cara é um total psicopata. Imagina, sado masoquista. É um sado masoquista. O cara gosta daquelas paradas. Não vou te amarrar na minha cama. Uma não, você vai. É, um 50 Shades. Você é minha agora. Você não é mais ninguém. Ainda ontem aquela risada maligna. Ah, é. Trovões. O cara tá na úria. Chicote. Deve tá uns dois anos sem pegar ninguém. Esse cara tem que ser preso também, cara. O que? Vamos fazer uma cadeia musical agora? Não. Ninguém merece. Esse cara junto com o Pericles tem que. Pô, cara, como é? Vai amarrar alguém, vai obrigar. Ele vai estrupar a pessoa. Então, tá na úria. Sabe o que é isso aí? É o famoso concebido. Aí chega na hora, fala que quer, que topa, com sei lá o quê. Aí o Pericles grava um vídeo, vaza. Aí depois fala pra mãe e pro pai que não queria que os 50 malandros na favela estupasse ela. Que ia dar pro morro todo. Parece no Faustão. Onde é que a gente chegou, cara? Aquela menina que foi estuprada lá no morro. A gente tá lá, muito galhão. No morro do capiroto lá, que não sei. Né? Aquela que foi estuprada por... estuprada, né? Estuprada, entre aspas. É o que ela diz, né? Mas depois de uma dose boa de cavalares de cocaína, heroína, haxixe. Caralho, aprende isso com o Bozo. Bozo? Com o quê? A pessoa fica invencível. Aprende isso com o quê? Com o Bozo, a pessoa fica invencível. Isso é o fodão. Olha o que acontece. E o foda é que é adolescente, né, cara? Adolescente é invencibilidade, cara. Você não morre, você... É o famoso poder de... Poder da ignorância, cara, é isso que é. Poder da ignorância. Quando você é adolescente, você pode fazer cura, tudo. O fator de cura da juventude, mais a droga, combinação imortal. Quando você é adolescente, parece que nada vai acontecer nada, contigo. É igual quando... Não, vou matar, cara. Você é imortal. É, pô. Você é preso, você é rapidinho. É o Wolverine tomando aquela dose. Essa gente... Moleque, a gente tá chegando, então vamos começar a discutir o podcast social agora. Sobre o sistema carcerário, menor de idade. Vamos encerrando logo esse podcast. Bora. Já tá quanto? Já tá quanto de minutos aí? Quase uma hora. Quase uma hora? Que é isso? Tá quanto? 43. Joga depois. Aí depois você joga. Então bora gargalhar então, pô. Vai. Ha ha ha ha!